invadindo, destrói o coração. Se fosse legal, não choraria. Se fosse legal, não imploraria. Se fosse legal, o coração não sofria. Se fosse legal, nossa paixão duraria. Gênio absoluto, gênio absoluto, fazendo você dançar. Paulo Arthur Produções, produzindo sucessos. E você sabe disso.